fibromialgia. Você sabe o que é isso? Olha, esse foi o problema que afastou a estrela popstar Lady Gaga do Rock in Rio e continua fora dos palcos até os dias atuais. O que é que vem a ser isso? É o que a gente vai perguntar e tentar compreender aqui com a professora de pós-graduação em reumatologia da Faculdade PEMED, a doutora Juliana Garrido. Doutora, um bom dia. Bom dia, Elias. Tudo bem? Tudo bem. Comigo tá tudo bem. Com a Lady Gaga não tá tanto assim não, doutora. Verdade. O que é que vem a ser fibromialgia? Olha só, Elias, a fibromialgia é um distúrbio hormonal que faz com que a pessoa, ela nasça com um pouquinho menos de hormônio que dá a sensação de prazer. Dentre eles, principalmente a serotonina e a endorfina. Então, como a gente tem menos hormônios que dão sensação de prazer, o paciente pode ter dor difusa, então em mais de duas áreas do corpo. A dor, ela vem mesmo se não tiver nenhum motivo desencadeante. Então, às vezes, o próprio toque dói, um ventinho gelado incomoda, o esforço físico incomoda. E se a pessoa tiver alguma outra doença, a fibromialgia exacerba a dor. Além disso, vem muito associada com alguns distúrbios do humor, como ansiedade, tristeza, depressão, enxaqueca, alterações intestinais como diarreia, constipação, a famosa síndrome do intestino irritável aí. Então, é uma doença que acomete várias partes do organismo, tem como foco principal e acometimento principal essa dor difusa, mas que também é muito associada a distúrbios do humor e distúrbios do sono. Então, mesmo quem dorme assim 8, 9 horas na noite, pode acordar cansado, com uma sensação de fadiga, de que não vai conseguir fazer as coisas, as atividades de vida diária, assim. Bom, há quem diga que as pessoas têm um pouco mais de resistência à dor por estar associada à fibromialgia. A dor, ela é real, doutora, ou é coisa da nossa cabeça? Não, a dor é real, justamente por causa dessa alteração dos neurotransmissores. Então, a pessoa sente muita dor porque ela tem estímulos dolorosos o tempo inteiro. A impressão que dá e a sensação é de como se a pessoa tivesse apanhado muitas vezes. Então, apesar de não ter um estímulo gerando, um estímulo externo, visível, gerando a dor, ela tem a liberação de hormônios e neurotransmissores igual quando a gente tem um machucado. Então, a dor é real, sim, não é invenção da cabeça, não. A prevalência é grande, doutora? Olha, acomete, varia muito, né, em todas as regiões do mundo. A gente tem alguns dados brasileiros que giram em torno de 2 a 3% da população. Na vida real, o que a gente vê nos consultórios, principalmente de reumatologia, é que é uma doença muito mais frequente e que, na verdade, é subdiagnosticada. Doutora, isso é coisa de mulher? É coisa só da Lady Gaga ou algum outro cantor poderia ter tido o mesmo problema? Não, é uma doença disseminada, tem uma prevalência realmente pelas mulheres, então mais ou menos de 3 a 5 mulheres para cada homem são acometidas, mas não é doença especificamente de artista, de cantor, é uma doença que acomete a população em geral. Então tem muitas pessoas comuns por aí, gente como a gente que está sofrendo com a doença e muitas vezes sem tratamento. Agora, o diagnóstico, doutora, é clínico, é complexo ou isso sai no exame de sangue? Infelizmente, não sai no exame de sangue, Elias. Então, o que é mais importante são afastar outras causas que podem estar gerando um quadro semelhante. Vou te dar um exemplo. As doenças da tireoide podem gerar tanto um quadro meio depressivo quanto um quadro de dor muscular. Então, isso muitas vezes confunde. Então, a gente tem que afastar todas as doenças que possam ocasionar a fibromialgia. E aí, afastando as causas, existe um critério diagnóstico, mas que é clínico. Então, o paciente que preenche esse score, a gente classifica como fibromialgia. Mas o que precisa mesmo é de um médico experiente que examine e que descarte as outras causas. Qual é a especialidade desse médico, doutora? O clínico consegue fazer isso, mas o especialista em fibromialgia é o reumatologista. Então, nós estamos falando sobre reumatismo ou sobre uma síndrome? É uma síndrome, tá? Entra dentro das doenças reumatológicas, a gente tem mais de 80 doenças reumatológicas, mas não entra nas doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes como lúpus, por exemplo, as células de defesa começam a atacar o nosso próprio organismo. A fibromialgia não é isso, é uma alteração só hormonal, mas entra dentro dos reumatismos, sim. Bem, doutora, a fibromialgia, ela, como a senhora já bem colocou, tem uma incidência maior em mulheres, mas não é incomum acontecer no público masculino, um público que já está bem melhor do que fora no passado, mas ainda resiste, acredita que de fato não adoece, doutora. Ela é silenciosa para esse público quando diagnosticada se apresenta um pouco mais gravosa? Não, a diferença mais comum entre homens e mulheres é que o homem tem menos pontos dolorosos na maioria das vezes. Mas os sintomas em relação ao distúrbio do sono ou ao distúrbio do humor são bem parecidos entre os dois sexos. Então, às vezes, apesar do homem sentir muita dor, quando você vai examinar, você não encontra muitos pontos dolorosos. E a mulher, a gente encontra isso com mais facilidade. Mas o homem realmente tem um pouquinho mais de resistência em aceitar o diagnóstico, mas é bem comum também no consultório. Agora, doutora, todas essas dores a gente coloca na conta da fibromialgia ou a gente divide um pouquinho aí com bursite, tendinites, artrites e etc., que podem estar em determinado momento conjugados? Isso, é o seguinte, quando eu tenho uma outra coisa conjugada, o paciente com fibromialgia sente muito mais dor do que quem não tem fibromialgia. Então, não é que esse paciente não possa ter bursite. Ele pode ter e isso vai demandar um tratamento diferente do tratamento da fibromialgia. Mas quem tem bursite e fibromialgia sente muito mais dor do que quem só tem bursite, por exemplo. A dor fica exacerbada nesses quadros. O ouvinte aqui relatando de que acorda muito cansado, como se não tivesse dormido. Isso é comum, doutora? Muito comum. É o que a gente chama de sono não reparador. Há quem não consiga dormir, tem gente que dorme 2, 3 horas da noite. Tem pacientes que dormem 9, 10 horas e mesmo assim acordam cansados, como se não tivesse descansado realmente. E essa fadiga pode perdurar ao longo do dia. Além da fadiga, você pode acordar meio travado, rígido, assim. A rigidez matinal também é muito comum. Doutora, nós estamos falando sobre coisa de velhos? De velhinho? Não. Ou isso é coisa que os novinhos devem se preocupar também? Tem fibromialgia até em criancinha pequena, então é mais comum no adulto jovem, mas a gente tem fibromialgia até em criança, acomete todas as faixas etárias. Bom, a nossa forma de viver atualmente, apesar de estarmos globalizados, estamos bem sozinhos, não é, doutora? Uhum. E muita gente nessa solidão, nessa coisa onde o ter ganhou um peso muito maior do que o ser, as pessoas estão indo para um quadro de depressão com uma expressividade muito grande do ponto de vista do número de pessoas. Depressão, fibromialgia, nada a ver ou tudo a ver, doutora? Não, tudo a ver, né? Os distúrbios do humor, como eu disse, tanto a ansiedade quanto a depressão tem muita relação. E a fibromialgia, antigamente, era entendida como uma doença psicológica. Mas, na verdade, o que a gente viu é que não é bem assim. É que a parte emocional, ela pode desencadear uma crise dolorosa, mas que não é ela que explica toda a fisiopatologia da doença. Então, o que desencadeia as crises são principalmente o estresse físico ou o estresse emocional. Então, a tristeza, a ansiedade, a depressão, os problemas do dia a dia podem sim desencadear uma crise dolorosa. E quando, por exemplo, a pessoa faz um excesso de sobrecarga, muito comum a mulherada resolver fazer faxina e aí ficar 2, 3 dias na cama depois sem conseguir fazer muitas atividades porque sobrecarregou o organismo. Então, qualquer forma, tanto de estresse físico quanto emocional, pode desencadear a crise da fibromialgia. Tem tudo a ver. Conversando aqui com a doutora Juliana Garrido, que é professora de pós-graduação em reumatologia da Faculdade IPMED, sobre fibromialgia, um problema que afastou a Lady Gaga do Rock in Rio, deixou os fãs lá chorando, ela continua fora dos palcos. E é claro que os fãs e todos querem saber, doutora, pergunta que todo doente quer saber, ou aqueles que acreditam na possibilidade de um dia ter a doença é... Ela tem cura, doutora? Olha, a doença não tem cura, Elias, mas tem tratamento, né? Então, é uma doença crônica e que tem fases que você está em atividade de doença e tem algumas fases de remissão. Lembrar que a base do tratamento da fibromialgia é a atividade física, porque o exercício libera endorfina e serotonina, que são basicamente os hormônios que estão faltando aí. É, lógico que não pode ser um exercício muito intenso, então inicialmente a gente começa com pequenas durações e baixa intensidade. Conforme o organismo vai acostumando, a gente vai aumentando tanto a duração quanto a intensidade. E além da atividade física, a depender dos sintomas principais dos pacientes, existem medicamentos que a gente pode auxiliar. Então, ou medicamento para dor, os analgésicos como os opioides, assim, tramadol, codeína, a gente usa para controle de dor. Lembrar que anti-inflamatório não resolve fibromialgia e, além disso, tem muitos efeitos colaterais, como gastrite, úlcera e lesão renal, né, que pode até ser irreversível. A gente pode usar os ansiolíticos e os antidepressivos nos pacientes que têm a queixa do distúrbio de humor como a principal alteração ou a principal queixa, e medicamentos para dor crônica em geral. Mas o mais importante é que quanto mais exercício, menos medicamento a gente vai usar. Então, tem que caprichar na atividade física. O paciente tem que estar junto no tratamento aí. Doutora Juliana, pergunta da nossa ouvinte, a senhora Ana Bárbara, a quem eu agradeço desde já pela participação. Medicina alternativa, como acupuntura, por exemplo, ajuda nas dores, doutora? Olha só, varia muito de paciente para paciente. Não tem uma comprovação científica de que a acupuntura trate fibromialgia. Tanto que tem pacientes que têm tanta dor que não toleram a agulha da acupuntura. Então, eu não proíbo, ninguém proíbe, na verdade, não tem nenhuma comprovação de que isso faça mal, mas é muito individual. Então, o paciente testa, se ele se sentir bem, ele pode continuar. Se ele não tolerar a sessão de acupuntura ou de massagem, enfim, deve suspender o tratamento. Agora, doutora, tem muita gente reclamando que, apesar dos analgésicos serem ingeridos, é como se eles não funcionassem. A dor é tão intensa assim, doutora? A dor é muito intensa sim, Elias, mas daí tem alguma coisa errada, né? Não é só analgésico que a gente usa. Normalmente a gente necessita de outros tratamentos, então de repente a gente deve associar um outro medicamento. Se não estiver respondendo a nada, o que provavelmente está acontecendo é que o paciente tem outra doença e que acabou passando despercebido, então isso precisa ser investigado. E o que eu vejo às vezes no consultório é que o paciente usa inúmeros remédios, mas não faz atividade física. Então a gente sempre fica com o controle mais ou menos da doença se o paciente não fizer a sua parte. Bom, tem também um ouvinte perguntando aqui, como é que eu vou fazer exercício com tanta dor que eu sinto, doutora? Se ele não consegue nem se mexer, imagine praticar um exercício. Então tem que ver realmente se é fibromialgia, a primeira coisa, e porque na fibromialgia o paciente, apesar da dor, ele consegue sim se mexer, ele mantém as atividades de vida, a pessoa continua trabalhando apesar de sentir muita dor. Então provavelmente essa paciente que não sai da cama não tem fibromialgia isoladamente. Deve ter algum outro diagnóstico. Mas eu sei que é difícil, porque dormiu mal, está ansioso, está triste, está com o corpo doendo. Mas o exercício que eu digo inicialmente pode ser uma caminhada de 5 a 10 minutos, 3 vezes na semana. Então é uma coisa bem simples que pode ser feita em volta do quarteirão. Não é nada muito forte, mas isso pesado, assim, e que vai sobrecarregar ainda mais. Mas isso já ajuda na liberação hormonal. Olha, tem aqui alguns cuidados e alguns tipos de tratamentos que eu gostaria que a senhora pudesse desmistificar. Por exemplo, injeções endovenosas de lidocaína devem ser utilizadas, doutora? Não tem nenhuma aprovação científica para isso, nenhuma recomendação. Inclusive, a lidocaína tem que ser feita com um anestesista para casos... ou, por exemplo, a gente usa ela como um anestésico tópico, né? E no dentista, por exemplo. Só que a lidocaína, ela pode dar, inclusive, arritmia. Então, tem que ser feito junto com um médico ou com um especialista da área de saúde. E não tem nenhuma evidência para fibromialgia. Bom, era nesse ponto que eu queria chegar. Esses alternativos e o Dr. Google têm que ser deletados dessa nossa conversa, viu, pessoal? A gente precisa, de fato, ir a um especialista. Nada de a minha vizinha também tem e ela já teve a sua consulta e a consulta dela serve para mim. pode não servir e não deve, não é aconselhável. A receita da vizinha pode não ser a sua, não é isso, doutora Juliana? Exatamente, Elia, está perfeito. Doutora, há alguma outra consideração acerca da fibromialgia e que eu não tenha aqui alertado? Não, acho que foi bem dito, acho que é isso mesmo, assim, atividade física, lembrar de evitar o estresse físico e emocional, fazer o acompanhamento com um reumatologista para que a gente possa afastar as outras causas. Às vezes essa doença vem associada, assim, com outros reumatismos mais sérios. Então, e muitas vezes você abre o quadro com fibromialgia e alguns anos depois aparece outra doença. Então, o acompanhamento tem que ser contínuo e evitar realmente ouvir as dicas da vizinha aí, tentar fazer o tratamento medicamentoso na época que for necessário. Assim que possível, a gente vai suspendendo a medicação também e o paciente fica bem só com a atividade física. Doutora Juliana, então quer dizer que é possível sim conviver com a fibromialgia, claro, observando tudo isso que a senhora acabou de colocar? Sim, muito bem. Eu tenho um paciente que é maratonista hoje que não toma mais remédio há mais de ano já. E que está muito bem. Doutora Juliana, nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui no programa CBN Maceió. E um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço, Elias. Um ótimo dia para vocês também. Olha, conversamos aqui com a professora de pós-graduação em reumatologia da Faculdade PEMED, a doutora Juliana Garrido. Nosso assunto foi fibromialgia. Afastou a Lady Gaga lá do Rock in Rio, mas a prova de que você pode de fato conviver é a própria Lady Gaga, que faz um show que tem um ato cênico sempre muito intenso, uma cantora que se movimenta muito, que dança muito, que faz muita pirotecnia lá em cima do palco. Bom, é uma prova de que sim, você pode conviver com a fibromialgia, pode conviver bem sem ter que ter qualquer outra atividade aí reduzida ou mesmo você ter que se entregar. Há uma necessidade da busca de um especialista para que o diagnóstico seja feito com a maior brevidade possível. E há uma necessidade de não só ouvir, mas seguir as orientações desse especialista para que você possa, de fato, obter os resultados que são aqueles desejados e ter o menor nível de complexidade, de complicações nessa relação com a fibromialgia. Muita gente, como já colocou a doutora Juliana Garrido aqui, há uma prevalência maior entre as mulheres, né? Entre 3 e 5 mulheres para cada caso em homens. Homens precisam compreender de que isso acontece com eles também e que nós estamos aqui encerrando o Setembro Vermelho, e no Setembro Vermelho falamos sobre tantas doenças aqui, o coração, nós falamos sobre o Setembro Dourado, por exemplo, que é relacionado às questões do câncer infanto-juvenil. Nós temos as questões ligadas ao transplante e vamos entrar agora no outubro, que é o outubro rosa. O outubro rosa nos leva à reflexão sobre a saúde feminina, assim como em seguida, no mês seguinte, teremos o novembro azul. Os homens descobriram que adoecem, estão indo mais a fazer as suas avaliações. Isso é sempre muito, muito importante.